Por isso que o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai este evangelho. O evangelho do reino de Deus. Mateus 24:14. Fala assim, será pregado o evangelho do reino em todas as nações. Isto é, existirá sempre a demanda de Deus na vida da igreja, nós seremos enviados como vocês têm sido para o Timor-Leste, como Deus tem nos enviado lá para o Oriente Médio, mesmo que seja de tempos em tempos, mas com um projeto já eficaz. Eu não estou lá, mas hoje me telefonou o meu querido irmão discípulo, que tem caminhado comigo há 11 anos, e disse, Azaf, o disco da Síria está quase pronto, porque nós estamos lá com um estúdio montado, com uma produtora montada, produzindo discos, CDs, DVDs, programas de televisão, se Deus quiser, nesse futuro próximo, para entrar através desses irmãos. Fomos lá, encontramos os melhores cantores, músicos, adoradores da Síria, junto com o encontro, nós vamos levar às igrejas louvor e adoração produzidos por eles mesmos, com o seu sotaque, na sua música. E nós estamos fazendo isso porque existe uma linguagem. E Deus quer que nós sejamos os portadores da comunicação, desta palavra, desta linguagem. E onde há um comunicador, há um receptor. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Quem é o comunicador? A igreja. Será pregado pelas testemunhas vivas. Meu amado irmão, você é este comunicador que Deus tem separado para realizar esta obra. Isto não é obra de poucos, não, é toda a igreja, este agente de comunicação do evangelho do reino de Deus, aleluia, para o mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E esta é a hora, amados, porque nunca foi possível com tanta precisão, com tanta amplitude, pregar o evangelho do reino de Deus. Eu entrei numa casa nas cercanias de Beirute o ano passado, e a irmã olhou para mim, eu conheço você, eu conheço. Você não é aquele que canta aquela música, Ana Urgito Liabudak, sorrindo na televisão? Eu lembro do seu rosto. Porque há um ano, eu gravei 4 clipes em árabe, cantando em árabe junto com o coral do Egito, que está no YouTube, se você quiser ver, mas que ficou passando semanalmente dentro de programas árabes durante todo o ano passado. E as pessoas viram o meu rosto, proclamando a palavra, eu nasci para adorar, e aquilo foi abençoando. Imagina, hoje, eu moro aqui no Brasil, estou lá em Porto Alegre com os filhos, com a família, aqui sou, né, a cobertura, o vínculo dessa igreja, fazendo a obra de Deus, mas o que eu gravei foi um pedacinho, alguns minutos, ficou lá através da tecnologia que Deus, das formas, das ferramentas, formas são ferramentas que Deus nos deu para a proclamação do evangelho do reino de Deus. Nós, quando falamos de comprar câmeras de televisão, as câmeras são passageiras, equipamento, mas o que ela vai produzir são coisas eternas. A palavra que será pregada aqui, que vai ser um dia legendada para algumas línguas, o que for proclamado aqui, talvez eu mesmo leve para o Oriente Médio. Olha, põe essa fita, põe esse louvor, põe essa igreja, e as ferramentas Deus vai criando, Deus vai formando, para que isso vá acontecendo pelo mundo afora. Vocês falaram, estavam lá no Timor-Leste ouvindo a nossa música, nosso louvor, uma palavra, manda um disco, manda por este mundo afora. Amados, é possível isto ser pregado pelas ferramentas, pelas formas que Deus tem nos dado, para nós irmos pelo mundo afora, levando a essência de Deus. Qual é a essência? O evangelho do reino de Deus. Presta atenção, irmãos, as formas mudam, as mídias mudam. O ano passado eu fui convidado para dar uma palestra na Expolit. Fui convidado pelo Integrity Music para ser o preletor daquela palestra, me honrou muito, eu fui até Miami. Eu disse, Senhor, o que eu vou ministrar? Eu disse, vou ministrar sobre forma e essência. E lembrei de um fato e comecei minha palestra contando um fato. Olha, meu filho, aqui todos vocês são vendedores de discos e a nossa grande discussão hoje é para onde que o mercado vai com CD, com gravação, com DVD. O meu filho, no início desse ano, veio com um bolachão desse tamanho, chamado Celebremos com Júbilo, que a minha irmã lá, mamãe da... sua mamãe, conhece desde o início. Lembra quando o Dom e o Asaf gravaram um bolachão desse tamanho, em 1978? Quem lembra? Deixa eu ver. Epa! Celebraremos com Júbilo a nossa bolachona. E o meu filho achou um. Lá no meio das coisas, chegou: papai, o que, que é isso? O que, que é isso? Um bolachão grandão com meu rosto lá, cara de guri, gravado há 32 anos atrás. Eu peguei o iPod que estava em cima da mesa e disse: filho, isto aqui é isso aqui. Formas. Mas o que está no iPod com as músicas que o pai ainda grava e o que está aqui nesse bolachão é a mesma coisa. A essência nunca muda, irmãos. A essência do Evangelho do Reino, desde Lucas, desde as cartas. Quero falar sobre as cartas. A primeira forma, viu, que foi formada, a primeira forma, né, que Deus deu para aqueles homens escrever cartas, distribuir cartas pelo mundo afora, foi escrevendo cartas e mandando pelo mundo afora. Lucas foi escrevendo, Paulo foi escrevendo, os discípulos todos foram escrevendo, usando qual a tecnologia? Da pena e do papiro, da pena e do couro, o que tinha ali, foram usando o melhor que eles tinham. Então, todas essas coisas para levar a essência. Deus quer que nós usemos. E podemos investir nelas, sem pôr nelas o nosso coração. A força da essência. Aleluia. Todas as formas que Deus tem nos dado para a proclamação do Evangelho do Reino têm que ser eficazes dentro das culturas. Tem que ser eficaz. Tudo que Deus tem nos dado em termos tem que ser atingido aqui, tem que ser maneiras, tem que ter a linguagem certa, tem que ter a significância certa, tem que ter a estrutura certa, para que aquele povo alcance, entenda aquilo, porque muitos erros foram cometidos no passado. Os cruzados tinham a essência, tinham homens íntegros que tinham a essência de Deus. Sabe o que eles queriam? Levar a palavra. Vão pegar a espada, vão tirar a cabeça de todo mundo, que não quiser, e vão levar a essência de Deus. Maneira errada. Mas de outra maneira, aqui no Brasil, vieram, né, os missionários suecos, e aquelas pessoas ouviam a palavra. Não, você não pode ficar assim, de calçãozinho e camiseta, você tem que pôr um terninho e uma gravata. E o pessoal de Belém do Pará, que foram os primeiros alcançados pelos missionários suecos, né, da Assembleia de Deus, tiveram que pôr terninho e gravata, lá no meio do mato. Formas. Não. Não é isso. Nós temos que ter as formas certas que vão alcançar as culturas. Toda religiosidade é quando mantemos as formas em detrimento da essência. Os irmãos estão compreendendo? Você sabe o que é forma hoje? Tudo que não é eterno são formas. E são relativas. Vão mudando de cultura para cultura. As formas culturais são muitas, são a música. A nossa música. Eu um dia fui convidado para um culto lá no Cairo. E peguei a viola e mandei ver: se tiveres fé como um grão de mostarda. E comecei, né, a balançar lá. No final veio um irmão e disse: brother, se você quer ter um ministério bem sucedido aqui no Egito, cuide, preste atenção na nossa cultura. Primeiramente aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas depois quando eu fui fazer o encontro lá, Deus me falou: respeite a cultura desses irmãos. Vá como Jesus, se esvazie da sua cultura brasileira, carismática, alegre, feliz, da sua música, do tudo que você quer. E disse isso para o meu querido irmão Cirilo, quando nós fomos fazer o encontro juntos na Jordânia, no ano anterior. Disse: Cirilo, aqui nós não podemos trazer o que Deus tem, da maneira que Deus tem nos dado. Deus tem a própria forma para atingir esta nação. O que nós temos que manter é a essência do Evangelho do Reino das nossas vidas, da verdade, do amor, do que mais, irmãos? da santidade e da presença. Isso é inquestionável. E Deus tem me falado muito. Não levar nada, ver o que Deus está fazendo lá, e depois, se algum desses pontos na minha vida e na palavra que Deus tem me dado para sempre estar ministrando no meio daqueles irmãos, começar a confrontar. Eu nunca falei sobre dons do Espírito, sobre renovação, não, sobre o mover de Deus. E o ano passado no Líbano, eu tomei um susto que um irmão, um líder de um outro país, ele veio, perguntou: irmão, você é carismático? Eu disse: sou. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse: meus irmãos, isso é bomba relógio, porque isso é presença de Deus. Isso é presença de Deus. A gente não, os irmãos até pedem, como foi agora no caso da Síria, os pastores nos pediram para não falar em outras línguas, para não mencionar os dons do Espírito, que isso não é ainda bem entendido lá dentro da Síria, que é um país hiper fechado. Eu disse: irmão, não te preocupa, porque na nossa vida vai estar a verdade, o amor, a santidade e a presença. Não precisa falar, não. É a vida que vai contagiar, é a vida que vai causar o efeito. Aleluia! Porque quando existe essa essência, tudo aquilo que em nossa vida é forma, é santificada. A essência santifica as formas. A essência de Deus é que santifica um instrumento como esse, santifica as câmeras, santifica nosso violão, nossa música. É a essência de Deus, que vai santificando em tudo aquilo que está às nossas mãos, em todos os meios, os métodos. Essas formas de levar o Evangelho são constantemente transformadas. Antes era com cartas, com carta não funciona mais, tem que ser por e-mail. Antes era com LPzão, por um grande tempo foi o rádio, depois, né, outras mídias, veio a televisão, e assim por diante, e vai mudando. A essência não muda. E nós temos que ter olhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, verificamos a essência histórica. A palavra, desde Noé, você vê lá, desde Noé. Mudou alguma coisa, irmãos? Noé andava com Deus. Gênesis 12, falou Deus a Abraão. Vem pela história do povo de Israel, é a mesma coisa, é Deus falando para o homem, e o homem sendo fiel, na verdade, no amor, na santidade e na presença. Você olha para Samuel, mesma coisa, quando isso falhou na vida dos homens de Deus, quando, né, falhou essa essência de Deus, todas as formas que eles representavam caíram por água abaixo. E isso também acontece na igreja. Não adianta nós termos formas de levar o Evangelho, ferramentas, sistemas, maneiras, vestimentas, isso e aquilo, se não tiver a essência de Deus, verdadeira dentro de cada coração. Aleluia! Tudo isso se perde.